de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se estertoram, que se debatem neste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo esse universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor. Mandamento que não vacila, mandamento que não erra. Seja nas engrenagens dos céus, seja no meio das lutas da terra, onde deparamos tanta dor, tanta lágrima, tanta miséria, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Mas dá-nos hoje ainda o pão em nosso caminho, permitindo que ele seja amassado com o trigo do amor, nas mãos de carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se encontram distantes do bem. Sob a proteção de Jesus, ó Pai, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distanciado ainda da tua luz. Perdoa-nos os erros escabrosos de passados clamorosos, onde a iniquidade se tornou geratriz de tanta dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, a igreja da bondade e da verdade, a igreja da revelação imortalista, a igreja da equidade, da generosidade, a igreja da felicidade, possa realizar dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então possamos proclamar o amor, o teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, Pai de nossas vidas. Obrigado, Cristo excelso. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, senhores.